de mais um esforço inútil. Quando a noite cai no oriente, ainda é dia no meu relógio. Nas muralhas dos seus mistérios, tudo toma um outro sentido. Pras palavras na sua boca, eu preciso de outros ouvidos. Outros deuses, planetas à parte, um estrangeiro na sua cidade. Outros deuses, planetas à parte, um acidente na sua viagem. Das mesquitas, sou dos véus que te cobre o rosto. Tanta coisa eu me perdendo entre as dunas do seu pensamento. Outros deuses, planetas à parte,